来电转回最爽。 19 da Carlos 34, chama o controle instalador 119 da Cima 8. Jornal 8, pode ir, Jornal 8, vai. Controle instalador, bom dia, Jornal 8, vai. Passa 1.600. Jornal 229, contato radar na decolagem, via saída da El, subiu ontem a nível de voo 360. É, via DL 360, autoriza a máquina? Autorizado inicialmente, Lida, voz coordenação com o centro Recife, gol no 229. Thank you, Lida, obrigado, 229. Como 229, autorizado direto Motiva. Motiva, muito obrigado, 229. Minha 251, tem livre da colagem, pista no zero, vento variável 1 nó. 251, decola os 38, chama controle Salvador 119, décima 8. Senado 8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Senado 6251, decolona, escuta. Senado 6251, bom dia, contato radana decolagem, via saída da El, submanter o nível de voo 360. Senado da El, 360, nada 5. Uno 229, chama o centro Recife, frequência 125.1, alterna 126.0. 125.0, bom dia, bom trabalho, bom dia, bom trabalho. Igualmente, bom voo. 251, chame o centro Recife, frequência 95.1, alterna 126.0. 251.260, obrigado. Bom dia, bom dia. 5973, bom dia. Via chegada Mara, desça até nível de voo 050, ajuste padrão. Bom dia, Gol 1961, do 5 para o Galeão. Gente, Gol 1961, chama Solo 121, décima 9. 219, obrigado, até já. Azul 4040, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento calmo. Ele fala no 0404. 4040, decola 08, chama controle 119, décima 8. 198, obrigado. Controle, boa noite. Azul 4040, saída da coluna Suscuti. Azul 4040, contato radar na decolagem, via saída A, vou subir mantendo o voo 340. 340, perfil da árvore, azul 4040. Linha 5973, sem restrições, via separador de mil pés, permanece ajuste padrão, autorizado final para o procedimento ILS suspeito, opção 0, responsabilizado. Separador de mil pés, ajuste padrão, sem restrições, reportando estabilizado no ILS suspeito. Com 3597, sendo identificação, via chegada a ponte, desce até o nível de voo 050, ajuste no 013. Autorizo o desvio à esquerda aqui para evitar duas formações, o 5973. Sobre desvio, o 5973, após desvios, foi Duna responsabilizado. Ciente, após desvios, Duna 5973, obrigado. 0973, condições visuais. 973, complete final ILS, chama a torre 118, decimal 95. E torre 11895, 5973. Azul 4040, chama centro Recife, frequência 1260. 1260, obrigado. Azul 96, desce via bons para 2000 pés, ajuste no 03. Via bons. Então, 3517, desce via bons para 2000 pés, autorizado IDS, ajuste no 03. E reportará passando externo em Simbra 5973. Mantenha chegando. O Rio 5973 agora passando o externo, baixado e travado. Visual com a pista. Rio 5973, autorizado pouso, pista no zero, vento calmo. Livre pouso na 10, 5973. Salvador, bom dia, gol no 961. Gol 961, bom dia, mantenha a ponte zero, pista no zero. Mantenha a ponte zero. Chamar 6225, desce via bons para 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Conforme decolagem autorizado via para 2000 pés. Autorizado a Lima TY0. A Lima TY0, gol 196. E o 5973 no São Luís 21, direita São Luís Salvador 121, décimo 9. Bruno 961, autorizado até falar pista no zero, vento calmo. Decolagem de pista no zero, Bruno 961. É 3507, é a torre 198, decimal 95. Ajuste no 0 no 3, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guarda a pista livre, ajuste padrão, 3597. Sam 3517, autorizado pouso pista no zero, vento variável com nó. Está livre pouso, 3517. Voo 961, decola os 23, chama controle Salvador em 119, décima 8. 198, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, gol 1961, Libra 2000. Gol 1961, contato radar sobre a via da El para o nível 360. Via da El 360, gol 1961. 25 no 7, no solo longe 25, direita São Salvador, no 21 no 19. Direita 219. Central 9972, acendo identificação, autorizado via chegada mar e ajuste no 013, desça para 2000 pés. Você é um patrulhador, não? Via mar. Via mar, obrigado. Tá 3-1, 99-6. 99-6, chame a torre 1-1-8, decimal 95. 295. O 961, chame centro Recife 1251. 251, bom dia. Pousa no zero, calma, igual o 99 também. Nós acendo identificação, autorizado via BF, desça para 2003, ajuste no 013. Ponte, descendo via 2003, 1013. 16, o solo 31, direita solo Salvador, 121, 19. 119, 199 também.